nosso fogo de amor. Eu não quero brincadeira, cautela, também cautela, paixão é uma fogueira. Com esse fogo de amor, eu não quero brincadeira. O povo está comentando a nossa grande amizade, diz que estamos nos beijando com muita intimidade. Onde há fumaça tem fogo, estou ficando com medo. Quem está falando é o povo, nosso amor não tem segredo. Cautela, meu bem, cautela, paixão é uma fogueira. Com esse fogo de amor, eu não quero brincadeira. O beijo é muito gostoso, mas também pode amargar, porque um rostinho amoroso faz a gente arrepiar. Esse povo tem razão, é bom a gente parar. O beijo traz a paixão, e a paixão pode matar. Cautela, meu bem, cautela, paixão é uma fogueira. Com esse fogo de amor, eu não quero brincadeira. Cautela, meu bem, cautela, paixão é uma fogueira. Com esse fogo de amor, eu não quero brincadeira. Paixão é uma fogueira, com esse fogo de amor.